sura da abertura. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvor a Alá, o Senhor dos Mundos. Ar-Rahmanir-Rahim. O Misericordioso, o Misericordiador. Maliki Yawmiddin. O Soberano do Dia do Juízo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos à senda reta. Sirata al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. À senda dos que agraciaste, não a dos incursos em tua ira, nem a dos descaminhados.